Caio, boa tarde. Boa tarde. Trip 5219. Solicito da presente proa de conquista, tá em gole. 5219, tá autorizado conquista. Autorizado conquista. Abaite 4863, chame torre 1 no 8 decimal 62. 386, agradeço. Sistema na torre. TAN 3190, reduza para aproximação, desça para 2 mil pés, autorizado DLS. Tráfego que o precede está a meia dúzia de milhas à sua frente, é um bandeirante. Reduzindo 3190. Controle Salvador Pantanal 4711. Oxené 6321, chame Recife 1288, alterne 13325. Paris, ingressando Interlado, Vitorinha Juliette. Gente, reporte rotatória, Vitorinha Juliette. Reporte rotatória, gente. Gol 95, reduza para 200 nós. Mantenha a proa limitada pelo localizador. Mantendo a proa, o lote reduzindo, gol 95. Controle Salvador, Pantanal 4711. 4711, suba ao 360, saída da El, última. Nível 360, pode ir lá direto a El. Afirmativo. Gol OTAN 3190, já mantém voluntário de aproximação? Afirmativo, vou receber mais ainda. Gente. Meu Golf, após passar do tráfego da Azul na final, uma centena com a dúzia está livre. E a dúzia? 18,6, boa tarde. Ferro, ser baixado checado, 4863. 4863, estou ciente. Direita, vou na Pro 070, reporte estabilizado. Direita 070, reportar estável. Autoriza descida, bugou 395. Até 2000 pés, ajuste no 0 no 1. 2011, graças. Mike Eco Delta, reporte no Traverso de Tuaçu. Responde para o 0277, ok? 0277, obrigado. Você vai observar o tráfego da coluna 17 aqui sem interferir com sua aproximação. Observa. Terra, não há tráfego a informar, frequência livre. Copioso, Lu Juliette Terra. Objeto 6720, desça para o 050. 50, 6720. T01, reduza para 200 nós. Reduzindo 200 nós, igual no 601. 206. Táxi Alfa e chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, no 4206. Chama agora o controle 119.8. Observar a restrição, Romeu Golf, boa tarde. No 1500 pés, ajuste 1-0 no 1. 14. Tá seguindo. Vai ser 14-3. Tá colado. Observando a restrição de cruzar o campo a 3 mil. Tá mantendo a proa. Vai curvar mais 30 segundos à esquerda. Gente, Romeu Golf. Gol no 601, mantenha presente proa limitado pelo localizador, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste no 011. Vai descer para 2 mil pés com no 011, é isso? 3 mil pés com no 011, mantendo a proa limitada pelo localizador. Mantendo proa, vai descer para 3 mil pés, limitado ao custo do localizador, gol no 601. Gol 395. No 395, chame torre 1 no 8 decimal 62. 26 graus. Controle, você é a Max Fox, está no ingresso do Interlagos. É para a distância 3,6. Então, interno, com a 395. 7, 2, 1 no 8 decimal 62. 1 no 8, 62, até 4863 até o pátio 3 na minha escuta. Azul 4206, ingresso Juliette, portão 03. Ingresso na Juliette, portão 03. Azul 4206. Solo Gol no 077, POB de 156, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos para instantâneo. Ok, Gol no 077, dá passagem, aeronave da Azul, vai ingressar na Juliette, portão 3, após prossiga via Juliette Alfa. E no ponto de espera, chame a torre 186. Atento, vai dar passagem do tráfego azul após o Juliette Alfa, ponto de espera da 286, grato, 3567. Plan 3567, copia. Eu tenho 380 aqui já autorizado, aceita, aguarda o 360. Aceita o 32, copia. 380, então, conforme repetitivo. Para Brasília, via Pesulou no 7, decola da 10, direita, subida agora em transição Ofito. Aciona o transponder 5123, o controle em 119, décima 8, TAM 3567. Autorizado, via 380, Pesulou no 7, decola da 10, gole Ofito, 5123, transponda, 198, o controle em Salvador, TAM 3567. Ok, subida agora em transição Ofito, portão 11, chama e puxa, acionar. Gol no 925, após o tráfego da companhia na final, será autorizado. Só mais um instante. Sempre. 190, direito 129 aos 20. Obrigado, bom trabalho. Na 3 milhas, esse programa aí para número 2, após o gol na final no 0. Programa com o número 2, Juliette. 3190, livro à vista. 3190, boa tarde, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, lhe chamo antes da Juliette, vou botar 3190. 925, ali mantém a pós-companhia na final. Pós-companhia, agora na 925. Torre Salvador, boa tarde, voo no 601. Voo 601, no reporte passando externo. Passar por passando externo, voo no 601. O Delta mantém Itapuã, aguarda instruções para a base pela direita no 7. Juliette, livre pouso no 7, 090 graus com 14 graus. Pouso no 7, Juliette. Autorizado o segmento com 6720. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado LS, reduza para 1.70 nós. Reduzindo, 2.011, 720, 20 ao curso. Controle, o Romeu Wolf, normalmente pisando a centena, para a cidade de próximo direto, Lapa. No 395, direito em 219. Vira direito em 219, grato, vou no 395. Do Pintura Varig, ele ingresso pela Juliette, portão 06. Portão Varig, vai ser a Juliette. O Gol 601, continua a aproximação, 737 companhia, iniciando corrida. Certo. Atrás da areia. Será autorizado a base pela direita, assim que possível. Chame torre 118, decimal 612, webjet 6720. Comodoro, objeto 627, 2-0, estabilizado, procedimento, 12 dias externo. Sente web, aguarde pista livre. Livre pouso pista 10, 1-70 com 14. Solo trip 5-4-5 para puxa do acionamento. 5-19-8. 19-8, obrigado, Lama 25. Salvador, Golano 25, decolou, tá, seu escudo. 5, parte 3, autorizado, puxa, acionar, chame o tag. É forte, cara. Mike Foxtrot, chame torre 118, decimal, meia dúzia. É, camarada, obrigado, senhor, até daqui a pouco. É. São Paulo, Romero, Serra, Mike Fox. Serra, Mike Fox, sinal no 7. Reporte 4 milhas. 7, reportará 4 milhas, Serra Mike Fox. Moro 601, libera direito, 129. 45, pode estar na direita, pronto. Libera direito, 1219, Moro 601. 3145, paciente, mantém ponto, espera. 3145. E aí? Web 6720, autorizado pouso, pista 10. Uma centena com uma doce. Agora, rumo nordeste, convergindo, mantendo no 1500 pés a meia dúzia de milhas. Está autorizado direto à proa da rotatória. Proa 100, 100. Alfa Vitor Juliette, reporte rotatória. Será o número 2, o Mike Delta, mantém a perna do vento e aguarde para girar a base. Solo trip 5-4-5 com 5-4 a bordo, 4 horas e 10, alterna Salvador para o táxi. Esse é mais Fox. Via Juliette Alfa, dando passagem ao 37 da Goi à sua direita. Após o mesmo ingressar pela Juliette no pátio, no pátio 1, prossiga até o ponto de espera lá 18-6, trip 5-4-5. Mate via Juliette Alfa, da passagem ao gol 3P54-5. O gol no 601, o senhor está antes da Juliette. Ok, no 601 ingresso agilizando o portão 07. Portão 07, gol no 601. Agora. Gente, exatamente a 3 milhas, Bravo Serra Tango, aguarde cruzamento para prosseguir descido. Bravo Serra Tango, aguarde. Minha 720, libera direito 129, seu solo foi aos 27. Direito 219, minha 720, tá já. Fez 145, tem livre decolagem, uma centena, 14 nós. Cruzar decolagem. Oi, Salvador, boa tarde, vou no 077, pronto, espera da 1-0. Ali mantém após o fim da corrida, 1-0, 77. Alinhar, mantém 1-0, vou no 077. ok? Ok, senhor também. Tango desça para 1.500 pés. 1.500 pés para Bravo, Tango. É meu, o solo. Alto e claro, 5%. 28.8, alterne 1.3325. 28.3325, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu. Boa. Se a Mike Fox aguarda o backtrack, tem aeronave na aproximação para a cabeceira 17. O Mike Fox tem livre pouso sobre a cabeceira 17, uma centena com a dúzia. Livre pouso, Mike Fox, eu estou aqui, obrigado. Bem, Salvador, o KKP Angola, Vitor Juliette, 40 segundos, batalha rotatória, Juliette ao topo. Sente, Alfa Vitor Juliette, ingresso na final no 7. Estará a final no 7, o Alfa Vitor Juliette. Guardar o gato prédio, ativo, o aeronave aproximando ao helicóptero. O Sierra Mike Fox inicia o backtrack. Reporte no primeiro terço ali da cabeceira da pista 17. Está 3145 aos 30, 19.8. 19.8, está 3145, bom. Sendo triplo, tempo de espera. 380, saída da Elva e Brandileda. Brandileda pro 380, 3145. Uso o helicóptero. Assim que o helicóptero livrar, o senhor está autorizado para seguir o backtrack. Um pouco melhor. 3 por 3. Livre de decolagem, pista 10. Zero decolagem, zero bônus, zero sete. Quando a decolagem do voo está autorizado, a linha está com 3, 4, 5. Ativo, a Lima tem. Tá. 1, e chame na Lima. Levar o tráfego, contornar, reportar a nave. Mas pode ser agilizado, backtrack e tráfego na final. Sou Salvador, o Alfavito Juliette está a 2 milhas na final. Continua a aproximação, Alfavito Juliette. Aguarde que está ali. Corre o Papa Romeu, Bravo, Serra Tango. Bravo, Serra Tango, final no 7, aguarde instrução de pouso. Bem, entra o Bravo Serra Tango. Bravo Serra Tango, chame torre 18.6. Índia 9 Iberol, por favor, ir na rotatória. Bono 077-198. O radar subiu para o nível 360. 360 no perfil da Dael, vou no 077. 5-4-3. Oi, Salvador, só para confirmar autorizado final da 1-7 para o Bravo Serra Tango? Autorizado, aguardando pista livre. Bravo Serra Tango, aguardando pista livre. Na minha escuta, chego na Quebec para cruzar a 17. November, Oscar Romeo, prossiga. Trip decolado aos 3498. Romeu, vou ir na proa do farol de Itapuã e faço para descer. O ajuste em Salvador, 1099. Bravo Ceatanga, aguardando pista livre. Bravo Ceatanga, na final agora de 2 milhas, aguardando pista livre. Direto Coral. Eita, como se ingressasse no pátio 5 e aguarde para o backtrack. Muito grato, 5415. Muito bravo, Terra d'Água. O 3567 chamou pro Bush. Tudo certo, Bush, no Corona. Autorizado, Chame Taco. Trabalhando no 3. Então, o meu, prossiga. Passe um pouco da entrada do pátio, ok? Que o tráfego que está ali na saída do pátio vai ingressar para backtrack. Então, passa um pouco ainda, pela pista ainda, e aguarda o tráfego liberar a entrada do pátio. Então, Juliette ingressa, backtrack autorizado. O Bravo Ceatanga, assim que o tráfego livrar, está autorizado a ingressar no pátio. Sam 3145, chame Recife 13325, alterne 1288. 3325-288, tá 3145, boa noite. Boa noite. O Xané 6143, desça até o 040, chegada bom, se identifique. 040, bom, se identificou, alguma quantidade com apelo? Confirme, seu bem. O 643 está transmitindo. Afirmativo. Vai mudar praticamente 1 grau só na sua proa. Torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Eu não acertei na totalmente visual para cancelamento do Golfo Mike 3. Salvador, Papa Romeo Índia, November Alpha na rotatória, visual com campo. November Alpha, continua a aproximação no 7. Continuando a aproximação no 7, Índia, November Alpha. Alfa, Vitor, Juliette, ciente, frequência livre. Alfa, Salvador, boa tarde. Ciente, 4264-261, 360, guarde para a copa. Salvador, boa tarde. É o gol 1856, em formação terra, alta dos braços para Recife. Boa noite, 56, repetitivo, será coordenado para Recife. É o 390, número 2 para a cópia, aguardo. 390 aguardando, 856. Para o táxi, o Santos, 567, 1977, a bordo, 3 horas 57 minutos, a perna com 20. 567. 567, livre táxi, até o ponto de espera da 10, na torre 1186. Táxi, Poeira, 0902 286, né? Salvador, Azul 4206, Santos, Serra, 370, Recife. Exchange número 3, aguarde o A4206. Azul 4261, copia? Salvador, Campinas, nível 360, decola da 10, curva direita, subida da El. Até Leda, após Leda direto o bridge, onde intercepte a Zulu no meio e prossiga conforme a rota do plano de voo. Acione 5136 e o controle em 1198. Azul 4261. Quando pronto. O gol no 856, cópia. Pronto pra cópia, gol no 856. Salvador Recife, nível 390, uniforme Whisky 58. Decola curva esquerda, subida Pulca, transição Caju. Transponder 5122. Controle 1198. Gol no 856. Pronto, nível 390, pela Ebro Whisky 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, a saída é Pucca, transição Caju, transponder 5122, controle de saída 1198, gol 1856. Cotejo nível apenas? Nível 390. Correto, chame pronto, no 856. Vamos olhar para o treinamento, no 856. Passando o Itacoa para a pista 35, Erika. Seu desejo então, pouso na 35. Ciente, aproxime para 35 e reporte na final. Reportar na final da 35. Aguenta a reação. 98, azul 4206. 370 mesmo, outro 58, decola da 10, Pulca Caju. 533, 198, contra a posição 3, para a próxima. Ferro, Matheus. Primeiro Alfa confirmando a centena com 14, tem livre pouso. Tem livre pouso, 197 da November Alfa. Salvador, boa tarde, 3567, ponte de espera da 10, pronto. Autorizado 3567. Autorizado, alinha com a torre, decolar. Alinha decolar, uma centena com 14. Alinha decolar, 3567. Torre, eu vou fazer uma curvinha à esquerda aqui, pra identificar pra você sobre a fumaça. Mas é só curiosidade da torre, ok? Se for interferir com sua aproximação, não precisa não. Não tem problema, não é essa fumaça aqui que está mais no centro da cidade? Confirme. Não é no sentido do final da 10? Afirmativo, é próximo ao eixo da 10. É um volume considerável de fumaça. O senhor está, estou visual aqui com sua proa, aqui está a proa correta aí para...